0909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se eu pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes. Nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas, o intervalo foi rápido, não foi? E você tem divulgado essa Hora da Misericórdia? São dois momentos fortes, na verdade três, das 10 às 11. Depois temos a missa diária e às 15 horas a Hora da Misericórdia. Filhos queridos, hoje, na misericórdia de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. Filhos amados e queridos, todas as intenções daqueles que ligam aqui, alguns conseguem rezar comigo o terço, outros deixam os seus nomes. Nós levamos para o altar do Senhor, viu? Com muita seriedade. Eu vejo que as pessoas aproveitam também o site para deixar seus pedidos de oração e nós levamos. Estou vendo ali pessoa que me acompanha pela internet, não importa. Lá da Itália, está acompanhando agora o Terço da Misericórdia. Deus seja louvado. Escute esse testemunho, que também você pode ligar. É 0 Operadora 41 3315 0033. Meu nome é Maria, do Paraná. Quero dar um testemunho que uma pessoa estava muito nervosa na Hora da Misericórdia. Ela entrou em contato comigo pela internet e eu estava pegando o Terço da Hora da Misericórdia. A partir desse dia, ela começou a seguir e hoje ela tem recebido muitas graças na família e com o marido, que fazia 20 anos que não confessava, agora confessou. Eu só tenho de agradecer a Deus pela graça recebida. Obrigado. Obrigada a você, querida. Que Deus abençoe e a proteja sempre, sempre, sempre. Vai lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra e você leu o Jornal Evangelizar desse mês? Pode tirar da gaveta ali e leia sobre o ser igreja, sobre vocações, artigos de psicólogos, artigos de pastoralista, de teólogos, vale a pena. Hoje é Mateus 20, de 1 a 10. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha. Ao cair da tarde, o dono disse ao feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até chegar aos primeiros. Os primeiros julgavam que iam receber mais, mas receberam a mesma quantia dos outros. Retrucaram: os últimos só trabalharam uma hora e o senhor deu-lhes tanto como a nós? O senhor observou um deles: estou te fazendo injustiça? O salário combinado não foi o mesmo para todos? Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na comunidade primitiva, havia uma discussão em torno do privilégio dos que tinham conhecido Jesus e trabalhado com ele, e os que tinham se convertido depois. Como que se aquele que tivesse se convertido depois tivesse menos direito do que os que conviveram com Jesus. É uma mentalidade pequena, a mesma mentalidade que nós temos: ah, mas eu a vida inteira servi a Deus, e lá no final o caboclo que pintou e bordou vai se converter e vai para o céu no mesmo lugar que eu? Aí eu tenho que ter camarote no céu. Essa não é a mentalidade de Jesus. O céu é para todos. E sabe qual o grande mérito de quem começou no começo da vida trabalhar para Jesus? É ter a vida inteira contado com ele, sido protegido por ele, consolado por Jesus. Esse é o maior de todos os salários. Senhor, não me deixe pensar o reino dos céus com a lógica humana. Dai-me a lógica de Deus. Nossa Senhora, de tantos títulos, e agora quarta-feira, hoje, Rocio, Aparecida, Guadalupe, Socorro, Perpétuo Socorro, Carmo, Fátima, Lourdes, é a mesma mãe. Vamos pedir Nossa Senhora: amparai-me nessa caminhada, faça-me operário fiel, dedicado, mais do que esperando o prêmio final, que eu tenho o consolo de cada momento. Nossa Senhora, auxiliai-nos. E de modo particular, Mãe, nós queremos te colocar todos aqueles que se recomendam às nossas orações. São muitos. Eu estou vendo agora a Andréia Lima de Jesus Santos, é o que eu estou com o site aberto, de Itabaiana, Sergipe. Padre, peço uma bênção para minha mãe, porque ela vai fazer um exame. Nós estamos com muito medo. Não tenha medo, não. Nossa Senhora, olhai por essa e por tantas outras pessoas que estão com medo. Fortaleça, ampare. Senhor Deus, abençoai, santificai a todos aqueles que estão em oração. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Nossa Senhora, como mãe, a mãe sabe o que cada filho precisa. A mãe sabe a realidade de cada um, então ampare, Mãe, cuide, Mãe, proteja, porque são os filhos do teu filho. Que a bênção de Deus recaia sobre a água,